Você faz tudo pro teu bem, meu bem. Você faz tudo pro teu bem. Você faz tudo pro teu bem, meu bem. Você faz tudo pro teu bem. Não há negócio pro teu bem, meu bem. O teu negócio é se dar bem. Que tenta também, meu bem, mas como você não há ninguém. Um dia vai, um dia vem. Felicidades pro teu bem, meu bem. Teu negócio é sair bem, teu negócio é se dar bem, teu negócio é sair bem, teu negócio é se dar bem, teu negócio é sair bem, teu negócio é se dar bem, cuspir no prato de alguém, teu negócio é. Não há negócio pro teu bem, meu bem. O teu negócio é se dar bem. Tem nego que tenta também, meu bem, mas como você não há ninguém. Um dia vai, um dia vem. Felicidades pro teu bem, meu bem. O teu negócio é sair bem, teu negócio é se dar bem. Teu negócio é sair bem, teu negócio é se dar bem. Teu negócio é sair bem, teu negócio é se dar bem. Cuspir no prato.